um depoimento muito legal aí do nosso querido coordenador, Evandro Costa, né? E ele quer parabenizar a cidade, a nossa Mirante e tudo mais, e com certeza vai agora. E aí, Evandro Costa, valeu. Vamos lá, então, vamos no clima. Cadê, Evandrão? Manda. Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes da Mirante FM. Bem, eu costumo dizer sempre, João Marcos, que é um privilégio enorme morarmos aqui em São Luís. Uma cidade encantadora, belíssima, com uma cultura efervescente em todos os cantos da ilha. São Luís, é muito bom viver aqui. Parabéns. 408 anos de cultura, de arte, de bom viver. Parabéns também para a Mirante FM, que há 39 anos levantamos essa bandeira da nossa arte, da nossa cultura, e assim vai ser. Mirante FM, a rádio é toda sua. Beleza, valeu, Evandrinho. Tá aí o nosso grande comandante, mandando o seu recado aí para os nossos ouvintes. Tá bom, valeu. Daqui a pouquinho tem César Nascimento, tem Thiago Márcio, tem Bettenhome, Gerude, Tutuca. Já, já, grandes depoimentos e vamos de som. Carlinhos Veloz, Ilha Bela. Vamos lá, então. Coisa de negro que mora ali. Se essa sorrumba balança a bunda, meu boi, Deus te conserte, recado a reggae, oi, oi, oi, oi. Que a gente segue, recado a reggae, oi, oi, oi, oi. Coisa de negro que mora ali. Se essa sorrumba balança a bunda, meu boi, Deus te conserve, regado a reggae, oi, oi, oi, oi. Que a gente segue, regado a reggae, oi, oi, oi, oi. Quero Jussara, quer fruta rara, lambuza a cara e lembra você. E a catuaba pela calçada, na madrugada até o amanhecer. Na lua cheia, ponta da areia, minha sereia dança feliz. E brilham sobrados, brilham telhados da minha linda São Luís. A cara e lembra você. E a catuaba pela calçada, na madrugada até o amanhecer. Na lua cheia, ponta da areia, minha sereia dança feliz. E brilham sobrados, brilham telhados da minha linda São Luís. Que ilha bela, que linda tela conheci. Todo chamego, coisa de medo que mora ali. Se essa sorrumba balança a bunda, meu boi, Deus te concebe, regado a reggae, oi, oi, oi, oi. Aí pra você, da Mirante FM, primeiro som, bom Carlinhos Veloz, Ilha Bela. Que legal, começou muito bem. Valeu, Evandro Costa. Bom, se você é uma pessoa indecisa, o Motel Le Baron vai complicar sua vida com muitas promoções e uma variedade imensa de suítes para todos os bolsos e gostos. Suíte simples, luxo presidencial, Veneza, também com luxo, super luxo, executivo e presidencial. E ainda tem 24 horas, 24 4 temáticas, entre elas a gigante aeroporto e a nova elevador panorâmico. E as promoções são muitas, vamos a algumas aí. Super café da manhã das 6 às 10. Almoço executivo, inclusive com escolha de cardápio, do meio-dia às 3 da tarde. E caldos grátis de 6 da tarde às 6 da manhã, de segunda a sábado. Eu gosto de um caldinho, né? Dá aquele reforço, aí você volta ativa e fica tudo bem. Motel de Barão Adventure, Avenida General Arthur Carvalho Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta. Ah, R$ 69,00 apenas. WhatsApp 981-27-8449. Ou ligue 3248-1849. Como existem várias promoções, elas não são cumulativas, tá bom? Então tá dado um alô pra você. E vamos de som então aqui na Mirante FM. Você tá curtindo o Linha do Tempo. Até as duas. Linha do Tempo. Linha do Tempo.